Fecheiro 6, capítulo 22. Dossiê sobre as bruxas Mayfair, parte 8. A família de 1929 a 1956. As consequências imediatas da morte de Stella. Em outubro e novembro de 1929, deu-se o colapso da Bolsa de Valores e o mundo entrou na Grande Depressão. Os loucos anos 20 chegaram ao fim. Por todo lado, gente rica perdia as suas fortunas. Multimilionários atiravam-se das janelas. E numa altura de uma nova e indesejada austeridade, verificou-se uma inevitável reação cultural aos excessos dos anos 20. O mobiliário Art Deco, as saias curtas, os membros da alta sociedade que se embriagavam e os filmes sexualmente sofisticados deixaram de estar na moda. Na casa dos Mayfairs, nas ruas First e Chestnut, em Nova Orleans, as luzes tornaram-se mais fracas com a morte de Stella e nunca mais voltaram a brilhar vivamente. Foram velas que iluminaram o caixão aberto de Stella, colocado na sala dupla de First Street, e quando Lionel, o seu irmão, que a tinha morto com duas balas, à frente de dezenas de testemunhas, foi enterrado pouco tempo depois, não o foi com o funeral saindo da casa de First Street, mas sim de uma agência funerária cética em Magazine Street, a alguns quarteirões de distância. 6 meses depois da morte de Lionel, o mobiliário Art Deco de Stella, os seus numerosos quadros contemporâneos, os seus inúmeros discos de jazz e de ragtime e blues, tinham todos desaparecido das salas de First Street. O que não foi armazenado nos enormes sótãos sombrios da casa foi posto na rua. Inúmeras sóbrias peças vitorianas, armazenadas desde a perda de Riverbend, foram trazidas para encher as salas. As portadas das janelas que davam para Chestnut Street foram fechadas e pregadas para nunca mais serem abertas. Mas estas alterações pouco tiveram a ver com a morte dos loucos anos 20, ou com o colapso da Bolsa de Valores, ou com a Grande Depressão. A empresa da família, Mayfair and Mayfair, há muito que tinha retirado dos seus enormes recursos dos caminhos de ferro e de outros investimentos perigosamente inflacionados. Já em 1924, tinha liquidado as suas volumosas participações em negócios imobiliários na Flórida, com espectaculares lucros. Continuou a deter propriedades na Califórnia, para a enorme procura que se viria a verificar. Com milhões investidos em ouro, francos suíços, minas de diamantes na África do Sul e inúmeros outros empreendimentos rentáveis, a família voltava a estar em situação de emprestar dinheiro a amigos e parentes afastados que tinham perdido tudo o que tinham. E emprestar dinheiro à esquerda e à direita foi o que a família fez, injetando sangue novo no seu incalculável corpo de contactos políticos e sociais, protegendo-se ainda mais de qualquer tipo de interferência, como sempre tinha feito. Lionel Mayfair nunca foi interrogado por um único agente da polícia quanto à razão de ter morto Stella a tiro. 2 horas após a sua morte, estava já internado num hospital psiquiátrico privado, onde nos dias que se seguiram, médicos cansados dormitavam, enquanto Lionel falava trasloucadamente sobre o demónio que percorria os corredores da casa de First Street e de como a pequena anta levava o demónio para a sua cama. E ali estava ele, com a anta, e eu sabia-o. Estava a acontecer de novo. E a mãe não estava lá. Percebe? Não estava lá ninguém. Apenas Carlota, que discutia sem parar com Stella. Nem imaginam como batiam com as portas e como gritavam. Éramos uma casa de crianças sem a mãe. Havia a minha irmã mais velha, Belle, agarrada à sua boneca a chorar, e Millie Dear, a pobre Millie Dear, a rezar o terço às escuras no alpendre lateral e a abanar a cabeça, e Carlota a tentar ocupar o lugar da mãe, sem ser capaz disso. É um soldadinho de chumbo comparada com a mãe. A Stella atirava-lhe coisas. Pensa que me vai internar? Stella era histérica. Crianças, era o que nós éramos. Eu batia à porta do quarto dela e sabia que Pierce estava lá com ela. Eu sabia. E tudo isto completamente às claras. Ela mentia-me. E ele estava com Anta. Vi-o. Eu vi-o sempre. Vi-o. Vi-o juntos no jardim. Mas ela sabia, soube sempre, que ele estava com Anta e deixou que isso acontecesse. Vais deixar que ele a possua? Foi o que Carlota disse. Como raio é que era suposto eu impedi-lo? Ela não podia impedi-lo. Anta estava debaixo das árvores a cantar com ele, a atirar flores, e ele fazia com que elas flutuassem no ar. Eu vi. Vi isso tantas vezes. Ouvia rir. Era assim que Stella costumava rir. E que é que a mãe fez? Por amor de Deus. Meu Deus, não compreendem? Uma casa cheia de crianças. E porquê que éramos crianças? Porque não sabíamos ser maus. A mãe sabia? Julian sabia? Sabem porquê que a Belle é idiota? Por causa dos casamentos consanguíneos. E a Millie Dear não é melhor. Santo Deus, sabem que a Millie Dear é filha de Julian? Ah, sim, é mesmo. Juro-lhes por Deus que é. E ela vê-o e mente sobre isso. Eu sei que o vê. Deixa em paz, dizia-me Stella. Não interessa. Eu sei que Millie consegue vê-lo. Sei que consegue. Estavam a levar caixas de champanhe para dentro de casa, para a festa. Caixas e caixas. E ali estava a Stella a dançar, ao som dos seus discos de fonógrafo. Lionel, porta-te decentemente na festa, sim? Por amor de Deus! Ninguém sabia o que se estava a passar. E falava a Carl em mandar Stella para a Europa. Como é que alguém podia obrigar a Stella a fazer alguma coisa? E que é que interessava que Stella estivesse na Europa? Tentei falar com o Pierce. Agarrei o tipo pelo pescoço e disse: vou-te obrigar a ouvir-me. Se pudesse, também lhe tinha dado um tiro. Teria, oh meu Deus, porquê que ninguém me impediu? Não veem? É a anta que ele tem agora. São cegos. Foi isso que eu disse. Ora, digam-me, estão todos cegos? Segundo nos disseram, não parou de falar, dias a fio. No entanto, a transcrição acima é a única nota que consta da ficha do médico, que em seguida nos informa que o doente continua a falar dela e dele, e uma destas pessoas é suposto ser o demónio. Ou está de novo em delírio, incoerente, insinuando que alguém o levou a fazer o que fez. Mas não é claro quem essa pessoa é. Na véspera do funeral de Stella, 3 dias depois do assassínio, Lionel tentou fugir. A partir daí ficou permanentemente em clausura. Nunca perceberei como é que conseguiram arranjar Stella, disse bastante mais tarde um dos primos. Mas estava muito bela, no caixão. O funeral foi, na realidade, a última festa de Stella. Ela tinha deixado instruções muito detalhadas sobre como devia ser organizado. E sabe que mais? Vinha saber que tinha escrito tudo isso aos 13 anos. Imagine as ideias românticas de uma rapariga de 13 anos. Os mexericos do meio judicial informavam diferentemente. As instruções para o funeral de Stella, que não eram de forma alguma legalmente obrigatórias, tinham sido incluídas no testamento que ela fez em 1925, depois da morte de Mary Beth. e apesar do seu efeito romântico, eram extremamente simples. O funeral de Stella deveria sair de casa. As floristas deviam ser informadas de que a flor preferida era a cala ou um outro lírio branco e que deviam ser apenas utilizadas velas para iluminar o resto do chão. Devia ser servido vinho. O velório devia ocorrer entre a altura em que o corpo era exposto até este ser levado para a igreja, para a missa de Requiem. Mas, na opinião de quem quer que fosse, lá romântico era. Com Stella toda vestida de branco, num caixão aberto na parte da frente da comprida sala, com uma iluminação espetacular de centenas de velas. Dir-lhe-ei como foi, disse um dos primos, passado muito tempo. As procissões de maio, exatamente, com todos aqueles lírios, toda aquela fragrância, e Stella como a rainha de maio, toda vestida de branco. Cortland, Barclay e Garland receberam os primos, que acorreram às centenas. Pierce foi autorizado a prestar a sua última homenagem, embora tivesse sido imediatamente mandado para a família da mãe, em Nova York. Os espelhos foram cobertos de panos pretos, à velha maneira irlandesa, embora ninguém parecesse saber por ordem de quem. A missa de Requiem ainda teve mais gente, pois os primos que Stella não convidava a ir a First Street enquanto estava viva foram diretamente para a igreja. A multidão que foi ao cemitério foi tão grande como a que tinha estado no funeral de Miss Mary Beth. Bom, mas tem de perceber que foi um escândalo, disse Irving Dandridge. Foi o assassínio do ano em 1929. E repare, Stella era Stella. Não podia ser mais interessante para certo tipo de pessoas. Sabe que na própria noite do assassínio, dois homens que eu conheço se apaixonaram por ela? Consegue imaginar? Nenhum deles a vira antes. E não tardou que estivessem a discutir um com o outro por causa dela. Um exigindo que o outro lhe desse a oportunidade em relação a ela. E o outro dizendo que tinha falado com ela primeiro. Meu caro, a festa só tinha começado às 7. E às 8:30 ela já estava morta. Na noite após o funeral de Stella, Lionel acordou aos gritos no hospital psiquiátrico. Ele está aqui, não me deixa em paz. No fim da semana já lhe tinham posto um colete de forças. E por fim, a 4 de novembro, foi colocado numa cela almofadada. Enquanto os médicos debatiam se deviam ou não tentar choques elétricos ou apenas mantê-lo sob sedação, Lionel mantinha-se agachado a um canto, incapaz de se libertar do colete de forças, a choramingar e a tentar virar a cabeça ao ser invisível que o atormentava. As enfermeiras disseram a Irving Dandridge que ele gritava para que Stella o ajudasse. Ele está a enlouquecer-me. Em nome de Deus, porque é que ele não me mata? Stella, ajuda-me. Stella, diz-lhe para ele me matar. Os corredores ressoavam com os seus gritos. Não lhe queria dar mais injeções, disse uma das enfermeiras a Dandridge. Ele nunca adormecia. Lutava com os seus demónios, a murmurar e a preguejar. Creio que dessa forma era muito pior para ele. É considerado absoluta e incuravelmente louco, escreveu um dos nossos detetives privados. É claro que, se se curasse, talvez tivesse de responder pelo assassínio. Sabe Deus o que Carlota disse às autoridades? Possivelmente não lhes disse nada. Possivelmente ninguém perguntou. Na manhã de 6 de novembro, sozinho e sem ninguém a cuidar dele, Lionel aparentemente entrou em convulsão e morreu de sufocação, engolindo a língua. Não foi feito velório na agência funerária de Magazine Street. Os primos foram mandados embora na manhã do funeral, sendo-lhes dito que fossem diretamente para a missa em St. Alphonsus Church. Aí os mestres de cerimónia do funeral, que tinham sido contratados, disseram-lhes para não seguirem para o cemitério, pois Miss Carlota queria que fosse tudo muito discreto. No entanto, juntaram-se aos portões de Britannia Street, do Lafayette número 1, a observar à distância o caixão de Lionel ser colocado junto do de Stella. Lenda familiar. Terminara tudo, todos o sabiam. O pobre Pierce acabou por conseguir superar o que acontecera. Estudou durante algum tempo em Colômbia e entrou para Harvard no ano seguinte. Mas até ao dia em que morreu, nunca ninguém proferiu o nome de Stella na sua presença. E como ele odiava Carlota! A única vez que o ouvi falar disso, afirmou que ela tinha sido a responsável. Devia ter sido ela a puxar o gatilho. Pierce não só recuperou, como se tornou um advogado muito bom e desempenhou um papel destacado na orientação e expansão da fortuna Mayfair ao longo das décadas. Morreu em 1986. O seu filho, Ryan Mayfair, nascido em 1936, é o pilar da Mayfair and Mayfair. O jovem Pierce, filho de Ryan, é atualmente o jovem mais prometedor da firma. Mas os primos que disseram terminar a tudo tinham razão. Com a morte de Stella, o poder das bruxas Mayfair foi efetivamente quebrado. Stella foi a primeira das descendentes dotadas de Débora a morrer jovem. Foi a primeira a morrer por violência. E depois disso, nunca mais nenhuma bruxa Mayfair reinaria em Fudge Street, nem assumiria a administração direta do legado. Com efeito, a atual designatária está muda e em estado catatónico, e a sua filha, Rowan Mayfair, é uma jovem cirurgiã que vive a 3 mil quilómetros de distância de Fudge Street, que nada sabe sobre a sua mãe, a sua herança ou o seu lar. Como é que se chegou a isto? Pode alguém ser culpado? Estas são perguntas que poderiam atormentar uma pessoa eternamente. Mas antes de as analisarmos em maior pormenor, recuemos e vejamos qual foi a posição da Dalamasca após a morte de Arthur Langtry. O Estatuto da Investigação em 1929. Não foi feita autópsia a Arthur Langtry. Os seus restos mortais foram sepultados em Inglaterra, no cemitério da Talamasca, como ele próprio há muito determinara. Não há provas de que tenha tido uma morte por violência. Na realidade, a sua última carta, descrevendo o assassínio de Stella, indica que ele já sofria de problemas cardíacos. Mas poder-se-á dizer com alguma justificação que o stress provocado pelo que viu em Nova Orleans teve o seu preço? Arthur talvez tivesse vivido mais tempo, se nunca lá tivesse ido. Por outro lado, não estava reformado e talvez tivesse morrido em ação em qualquer outro caso. No entanto, para o Conselho de Administração da Talamasca, Arthur Langtry era outra vítima das bruxas Mayfair. E o vislumbre que Arthur teve do espírito Stuart foi absolutamente aceite por estes investigadores experientes como prova de que Stuart tinha morrido dentro da casa dos Mayfair. Mas a Talamasca queria saber exatamente como é que Stuart tinha morrido. Teria sido Carlota a matá-lo? E se sim, porquê? O argumento mais forte contra Carlota ser a assassina talvez já seja óbvio e tornar-se-á ainda mais óbvio ao longo desta narrativa. Ao longo de toda a sua vida, Carlota tem sido católica praticante, uma advogada escrupulosamente honesta e uma cidadã cumpridora das leis. As suas veementes críticas a Stella eram aparentemente baseadas nas suas próprias convicções morais. Pelo menos assim consideram membros da família, amigos e até observadores casuais. Por outro lado, dezenas de pessoas estão convencidas de que Carlota levou Lionel a matar Stella, fazendo tudo, exceto colocar-lhe a arma na mão. Mesmo que Carlota tenha posto a arma na mão de Lionel, um ato emocional e público, como foi o assassínio de Stella, é uma coisa muito diferente de matar em segredo e a sangue frio um estranho que mal se conhece. Terá Lionel sido o assassino de Stuart Townsend? Ou a própria Stella? E como é que podemos eliminar Lasher? Se considerarmos que este ser tem uma personalidade, uma história, até um perfil, como se diz no mundo moderno, o assassínio de Townsend não se enquadrará mais logicamente no modus operandi do espírito que no de qualquer outra pessoa naquela casa? Infelizmente, nenhuma destas teorias justifica o abafar do caso. E o caso foi claramente abafado, com os empregados do St. Charles Hotel a serem pagos para dizer que Stuart Townsend nunca lá tinha estado. Talvez o cenário aceitável seja aquele que abarca todos os suspeitos envolvidos. Por exemplo, e se Stella convidou Townsend para ir a First Street, onde foi ao encontro da morte através de uma intervenção violenta de Lasher? E se Stella, tomada de pânico, recorreu então a Carlota ou mesmo a Lionel ou a Pierce para ajudar a esconder o corpo e assegurar-se de que ninguém no hotel falaria? Infelizmente, este cenário e outros como ele deixam demasiadas perguntas por responder. Por exemplo, porquê que Carlota participaria em tal traição? Não teria aproveitado a morte de Townsend para se livrar de vez da sua irmã mais nova? Quanto a Pierce, é altamente improvável que um jovem inocente como ele era se envolvesse em tal coisa. Pierce veio a ter uma vida altamente respeitável. E quando consideramos o caso de Lionel, temos de perguntar se ele teve conhecimento da morte ou do desaparecimento de Stuart, que é que o impediu de falar nisso quando enlouqueceu por completo? Não há dúvida de que falou de todas as outras coisas que aconteceram em First Street, pelo menos assim mostram os registros. E finalmente devemos perguntar se uma destas pessoas improváveis efetivamente ajudou Stella a enterrar o corpo nas traseiras, porque é que se deram ao trabalho de tirar as coisas de Townsend do hotel e subornar os empregados para dizerem que ele nunca lá tinha estado? Em retrospectiva, talvez a Talamasca tivesse feito mal em não continuar a investigar o caso de Stuart, em não exigir uma investigação em larga escala, em não pressionar a polícia para fazer mais do que fez. O facto é que pressionamos. O mesmo fez a família de Stuart ao ser informada do seu desaparecimento. Mas, como uma distinta firma de advogados em Nova Orleans informou o Dr. Townsend, não temos absolutamente nada em que nos possamos basear, nem sequer podemos provar que o jovem esteve cá. Nos dias que se seguiram ao assassínio de Stella, ninguém se mostrou disposto a perturbar os Mayfairs com mais perguntas sobre um misterioso texano vindo de Inglaterra. E os nossos investigadores, incluindo os melhores deste ramo de atividade, nunca conseguiram quebrar o silêncio dos empregados do hotel, nem sequer descobrir uma pista sobre quem os teria subornado. É insensato pensar que a polícia pudesse ter feito melhor. Mas existe uma opinião contemporânea extremamente interessante que devemos considerar antes de deixarmos este crime, que nunca foi solucionado, e que é a última palavra de Ervin Dandridge sobre este assunto, ao conversar com um dos nossos detetives privados num bar do French Quarter durante a época de Natal de 1929. Vou-lhe dizer qual é o segredo para compreender essa família, disse Dandridge, pois há anos que eu observo. E olhe que não apenas para a vossa gente esquisita de Londres. Observei-os da mesma forma que toda a gente os observa. Sempre pensar o que é que se passa por detrás daquelas portadas fechadas. O segredo é perceber que Carlota não é a mulher de vida irrepreensível e a católica convicta que sempre fingiu ser. Há qualquer coisa misteriosa e malévola naquela mulher. Ela é destrutiva e vingativa. Preferia ver a pequena anta enlouquecer do que crescer para se tornar como Stella. Prefere ver a casa às escuras e deserta, a ver outras pessoas divertirem-se. À superfície, estes comentários parecem simplistas, mas poderão ter mais de verdade do que na altura alguém se apercebeu. Aos olhos do mundo, Carlota representava efetivamente uma vida honesta, sanidade, decência e outros valores que tais. A partir de 1929, ia todos os dias à missa, à Our Mother of Perpetual Help Chapel, em Britânia. Fazia donativos generosos à Igreja e a todas as suas organizações. E embora travasse uma guerra privada com a Mayfair and Mayfair por causa da administração do dinheiro de anta, era sempre extremamente generosa com os seus. Dava livremente dinheiro a todo e qualquer Mayfair que precisasse. Enviava presentes modestos por ocasião de aniversários, casamentos, batizados e formaturas. Ia aos funerais e encontrava-se ocasionalmente com primos para almoçar ou lanchar fora de casa.